Você sabe que hoje a modernidade é tanta que existe até o chifre moderno. Chifre moderno? O chifre moderno seria aquele chifre informatizado. Ah, entendi. Entendeu? Tem isso também. É, você vai observar aqui, ó. Vamos ouvir, gente. A mulher está na cama com um amigo. De repente ouve o barulho da chave na porta. Fica nervosa, principalmente porque nos apartamentos modernos não há espaço embaixo da cama. E é tudo muito compacto. Exato, estão a 20 andares de altura, não há armários. Ixi. E então ela diz para o seu amante: querido, fica tranquilo e faz tudo o que eu disser. Tá bom. Fica ali de pé como se fosse um robô, sem nem piscar, hein? É, vamos fingir. Finja que é um robô. É um robô, robô eu dele. O maridão entra. Olá, amorzinho. Olha, anteciparam o voo e eu cheguei um dia antes. Mas, espera, quem é esse tipo e que merda tá fazendo ali peladão, tipo um plantado, um robô? Que desgraça é essa? Que conta aí só. Ai, como você tem me abandonado com essas viagens e reuniões. Resolvi comprar este robô escravo sexual. Modelo Rota Sexy 2013. Olha só, mãe. Venha, aproxime-se, Tóquio. Conheça. Tem pele de verdade. Ué, parece. É abastecida a água. Gasta pouco. Processador de 512 bits. Ligação GPRS à internet. Atualizações automáticas e tal, tal, tal, tal. Modernidade. Sim, amor, mas tinha necessidade disso? Que isso, é. Ué, e o que aqui você queria? Que eu fizesse bobiça com algum vizinho ou com o porteiro do prédio? Te trair, amor. É, tá bom, tá bom. Deixa de besteira e vamos logo pra cama. Vamos lá, vamos bimbar. A mulher já tava cansada, né? Aham. Já tinha feito um monte de já festa. Tinha usado um tanto, a bacurinha já tava gasta. Ai, fofinho, aqui eu tô com uma dor de cabeça. Não além aguento. Do mais, eu tô naqueles dias. Pô, que saco, mano. É. Então por que não vai arranjar qualquer coisa pra eu comer? Eu tô com fome. É, vai. A mulher sai do quarto, vai pra cozinha. Maridão que ficou a sós com o suposto robô sexual. O robô escravo do amor. Olhando para ele, diz: bom, se esse invento é bom pra minha mulher, pode ser pra mim. Também vai servir pra mim. Eu também quero bimbar, né? Eu vou bimbar com o robô. Aí puxa o robô pelo braço, joga o dito em cima da cama. Oh, meu Deus. Bota ele de gatinha neném. É verdade, de quatro. Quatro. E quando está a ponto de partir pros finalmente, o robô diz de forma nervosa. O robô diz o seguinte: erro, erro de sistema, entrada incorreta. Erro, erro de sistema, entrada incorreta. Marido olha o robô de alto a baixo, dá uma subida nas carças. Mas que se lixa, merda de robô moderno. Vou jogar essa peste agora pela janela. Jogar fora. Não vale nada. É. Aí o cara, assustadão, né, velho? Lembrou dos 20 andares do prédio, gritou com a mesma voz: sistema atualizado, download de software completo, por favor, tente de novo, tente de novo. E aí? Ele vai se fuder de qualquer jeito, né? Que seja uma forma menos indolor. É, que não morra. Louco, aí que situação, hein? E você faria o quê, Daniel? Eu não faria nada, porque principalmente, primeiro, eu não estaria lá traindo a pessoa. Daniel jamais pegaria a mulher de alguém que já tem, já catou antes. Exato. Mulher com dono não é por Daniel. Não, não, eu não faria isso. Você jamais faria isso, é um cara correto, justo. Com certeza. Não é? Justíssimo. Justo. Opa, todos os sentidos. E pretende continuar sendo. Opa, até o final. Que situação do inferno.